Quero mais uma vez congratular-me com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, com a CCDR de Coimbra, pela prontidão que eventualmente tiveram ao lado daqueles que necessitavam, daqueles que eventualmente sofreram flagelo com os incêndios. Que eu tinha acabado de sair daqui, mais o meu pai e a minha mãe, para os ir pôr no lar no domingo, no dia 17, no domingo, no ano 17. Fui pô-lo ao lar a Nelas, e o meu pai em casa, e quando vim para baixo já não me deixaram passar no Folhadal porque a GNR estava e não deixava passar ninguém. Quero, no entanto, dizer, com convicção daquilo que estou a dizer, que a senhora jornalista que difundiu essas mentiras no CMMTV e filmou toda esta casa, não o conheço. Se ele é presidente de uma associação de apoio às vítimas do incêndio, lamento que esse homem não me tenha procurado para eventualmente levantar a minha moral, para me dar conforto, para que eu não ficasse metido na escuridão. Não, esse homem não só não conheço, como disse, não conheço, não me apoiou, mas denegriu a minha imagem da minha esposa, atirou-me para o ridículo, prejudicou-me moralmente e psicologicamente, que ainda hoje estou sofrendo disso, e não sei quando é que me vou recompor pelos danos causados por esse senhor, chamam-no, que é o Nuno Pereira. Quero lhe dizer, e quero lembrar esse senhor, que se pertence à Associação de Apoio das Vítimas, que deixe-se essas coisas, que me viesse visitar, me viesse apoiar.